bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, pirulito que já. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu.